que acompanhar. Cheguei quebrando porta, abrindo fechadura, sofrendo uma loucura que só a fome me dá. Sentei na mesa ao invés do tamborete, tava doido pra cacete, eu fui ter reação. Ao me abaixar pra pegar a rapadura, deu acesso e tontura, lasquei a boca no chão. Quando acordei eu tava no hospital, lascado, passando mal, recebendo extremoção. Na minha boca só restaram quatro dentes, três atrás e um na frente, sem nenhuma marcação. Te avaliando essa história desgraçada, ou repadurada, nada me deixou na perdição. Se sou banguelo hoje é por causa dela, por causa da repadura, meu apelido é janelão. Eita dona, a repadura de lascou. Eita dona, a repadura de lascou. Eita dona, a repadura de lascou. Eita dona, a repadura de lascou. Boa, vou fazer a água.